Salsa. Começar assim, ó. Fortíssimo Júnior da Beleira. Aquele jeito, pá. Segura. E o quê? Você me deixou chorando por você. Quando se foi, me disse adeus. Se parece criança pra você, por que chorei? E o quê? E o quê? Por que chorei? Beijão pra você, mulher. Tá comigo, tá no croco. Você tá aqui, ó. Aqui no Baile do Patrese. E o quê? Eu sempre relembro os dias felizes. Meu parceiro Marcelo também aqui presente com a gente. Que galera do Jurunas. Toda a rapaziada da Monte Alegre, aquele abraço aqui do Patrese, como é que é? Meu viver. E o quê? E o quê? E o quê? O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Aí, Doglin! Você está gravado em mim, me diz como vou te esquecer. O Leonardo Zumilde, chamei! Olha a panelinha na área. E vira, vira, vira na batida. Fala, nosso leão. Algo bom, homem, meu irmão. Nada não, é bagulho doido. Bagulho doido. Então te liga. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar, você me faz enlouquecer. Meu grande amor, sou louca por você. Olha meu parceiro Miau GDS, já no camarote. Estou a te esperar, vem logo minha. E aí, Miau? Para lá. E agora? Te amo demais, só. A Bruna CB, segura. Solinho, solinho, vai! No gingado, bora! Bem do jeito! Segura! Um, dois! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. O Helder também dos Malfalados. O Elton, a Spider aqui com a gente. Bora, meu gerente Murilo. Bora logo aí no dono. Por ti, ao teu lado agora. A Croco Live também na área. Diz, amor, louco amor. É o D2 do Rock. É o D2 do Rock. Mas o destino agora também da TF. Aqui comigo, um abraço você, Silas. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora. Bora, Bio, bora, Bio, bora, Bio. Porque se for. A Miranda. Baile do Patrese. Patrese. Encontrei o amor. E o quê? Mas sozinho estou. Só não posso explicar. Vamos nessa, vamos lá. Porque aí viajou. Olha o bigodinho na parada. Fala, bigode. É um açougue do meu rei. Esse é um açougue top de linha. É um açougue do meu rei, rapaz. Esse eu passei por lá, mano. Quase o churrasco não acaba em casa. Açougue no meu rei, vou pra cima. O nosso amor. Patrese. Mais que um sonho, mais que lembranças. Uma louca paixão. E o quê? Vem diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Os empresários da CESA, bola doidinho, comanda tudo, meu irmão. E aí, gêmeos? Deitada violenta. 3, 2, 1, vira. D2, contigo, vai. Não complique, papai. Bagulho doido. Bagulho doido. Crocodilo. Não complique. Muito simples. Só fazer depois. Um mais um. D2. Tá comigo. Segura, moleque doido. Mais um. O Pereco também, a Tamires, o Zazinho. Zazinho Mecânica, essa primeira dama. A Daniela, aqui comigo. Para Pedro, da remoçada da TF. Desejo proibido. E o consagrado DJ. Toma marcante. Batedor. Tô sozinho. Não, porra nenhuma. É isso aqui, ó. Você do meu lado, sei que não é destino. E o parceiro Júnior também. Do Mercadinho Mendes. Os é um desatinho. E o Patrick aqui comigo. Eu estou sendo sincero. Quer que você tá? Tinha, porra. E a sua primeira dama também. Vamos nessa, vamos lá. Outro amor vou Fabricinho, a Fibold, o Pepe Pressão e o Murilo da P2. Minha GDS na área. Na padrinha, vem girando, vem girando. Aí, Marcos. Acho que peguei de carro comigo. Gigante Crocodilo Prime. O quê? O quê? Fala! Queria falar desse amor, das nossas loucuras. Ia te dizer o quanto sofro quando nós dois ligamos amor. Um abraço também, o tio Gordão, o Playboy também. Agora, Playboy da Golada. Aí, Luke, a família Peach, da cabanagem. Eu não vivo meu vício sem você, o meu pensamento. E vai virar! Amores que matam. Lá vem a GDK. Amores Júnior Mecânico. É considerado, pai. E o quê? Sabe por que eu voltei? Não tinha... DJ Patrese. Viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Yomo, Yomo! O meu amor vou te dar. Vai ser pra sempre. Patrese. Danilo também, Danilo Ribeiro, Jaqui do Camarote, comigo. Vem, amor. E vem, vem. Vem aqui. Vem coisa. E a galera vai. Eu sou Geneca. Galera daqui. Manda Rister. O emoji. O bagulho não para, meu irmão. É o baile do Patrese. Patrese. Vem dançando! O top DJ do Pará. DJ Patrese. Só musicão, então bora! Se liga! Fiz de tudo por você. Minha vida. Bora, Matina! Bora, Matina! Bora, Loura! Papai do ano, Matina! Meu amor, segura! Foi em vão. Bora, gerente Murilo. Vamos pra cima, meu irmão. Diz que não vai mais. No amor, no amor, no amor. Olha o baile do Patrese, bagulho doido. Se fiquei aqui foi por você. Equipe GDC é de coração. Eu só quero você. Agora. Gigante Crocodilo Prime. E o amor? Primeira vista, parece que foi tudo. O molequinho também da favela. E aí, Marcelo, o Bob. E a sua primeira dama, ó, Vinícius. Ele veio comigo. Estou como criança perdida. Vai se ligar, vai. E toma no batidão, no batidão, no batidão. E toma no batidão. É o baile do Patrese, é bagulho doido. O baile do Patrese, é bagulho doido. O baile do Patrese, é bagulho doido. E bora, bora, bora. 3, 2, 1, vai virando. Toma mais uma, toma. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia. O Júnior Henrique também da CDP. Eu puxo e vou. Tomado madeira, aqui ó. Louco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você, vira. Agora! Patrese. Bora, empresários, como é que é? Bagulho doido. Bagulho doido. Segura! Também. Então bora! abraço, meu bebê, Samara. Nossa primeira dama. A terra firme. Tudo aqui, ó. Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo, vem me ver. E o quê? Porque te ver tão longe. Açougue do meu rei. Dói, não faz assim. Tudo de melhor. Mas me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção. Meu rei, neném. Você. Tá no telão, olha aí, meu rei. Olha aí, meu rei. Me apaixonei mais uma vez por ti. É sogue do meu rei, esse é parceiro, papai. Não é serrada, não. É parceria, na manha. Agora! Você! Você é minha garota. Do Batreze, do Gigold, R.A. Boutique, empresário Anderson, bora! E a rapaziada do Cordeiro de Farinha também, aqui o presente com a gente, como é que é? Patrese. Baile do Patrese. Meu parceiro Dudu Pressão também é a sua primeira dama. E aí, Dudu? Um abraço pra tu, moleque. Moleque doido. Bora, Dudu. Segura. Coração gelado do chupa ou tu morde. Ricardo gosta, Ricardo Pressão. Segura! Família Pressão, como é que é? A Bituca! Olha a Carol também com a gente! Tá foda! Toma! Arrepia! Você é meu gerente Murilo, meu irmão! Pra mim, um dos melhores! Aí, Murilo! Olha o jeito, olha o jeito! Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Oh, agora! Vai virar tua cabeça, vem perder medo. Aí, Marco PDK! Tá com medo de amar, é? Tá com medo? Tua... Olha o Matina! Deixa o vetro tocar, deixa o coração depois se abrir. O Silas também é a primeira dama da TF! Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Oh, vai virar tua cabeça, vem perder medo. Tá com medo? De amar, é. Vem pro baile do Patrese que o bagulho é doido. Baile do Patrese é bagulho doido. Vai virar, vai virar. Tira DJ Patrese. Gigante Crocodilo Prime. Eu me apaixonei, já não posso esconder. E o que? Sei. que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, ouça, filha. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Aí, Ramon, é, Ramon Bahia. Esse passe dele foi comprado. Ele pode até ter. Ramon, vamos, é, mas ele ama você. E o quê? É. Olha o neném, tá esperto, mas olho, mais mano. Dessa paixão. Dançando, né? Não me obrigue. Ó, oh, belisca! Porque é tão difícil assim. Me diz, não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. Sei que dói, é só traição. Agora! O Nenê é sua primeira dama. É Emanuele. E a Sol também. Aí, Thiago. O Renan de Salinas. Segura. Tudo aqui, ó. Não existe barreira. Bora, que aqui é. Família Maguari sempre com a gente. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Aonde, aonde? Na cama ou na lama? Eu vejo. Segura. Que desgraçado e doidão. Puxa o louco a mão, puxa o louco a mão, vai! O Ceará é o boxeador, né? Boxeador do croco, meu irmão. Tá comigo. Sei que tu vem. Ele fica com saudade, mas vem. É Ceará, cê considera. Bora, malucão, reda ele, malucão. Timbora, meu irmão. Segura. Murilo Galvão. E o meu coração. E vem aqui com a gente também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu sou feliz. Pode pudim. Amor. Eu tô precisando, que eu tô triste pra caramba. Sabes como acabou meu Réveillon, pai. Como é que é? Eu sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Bora, malucão! Por quê? Fruto da terra. Sei que as palavras se perderam bem. Gordinho, do jeito que tu gosta, papai. Quantas vezes que mentias foi difícil. Meu parceiro Thiago também. Ele, seu grande amor. Aqui na retaguarda, Thiago. Meu... A velha guarda, tempo do príncipe, papai. Os partir a primeira pedra essa noite. Quem nunca mentiu por amor. Então segura. Não foi sua intenção. Por uma noite de aventura. Tão pouco tempo que durou. Antes de te conhecer eu já Pituca, vai. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não. Ele está na área, grande Pituca da Ponta. Esqueci seu endereço, flores eu. Vamos, produtor Felipe Lopes. Meu amor, tá de folga hoje, é de caçada. Ei, no dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar na próxima parada. Olha a Alice também, das madrinhas. Beijão pra você, Alice. Tá comigo, mulher. A Alice é considerada aqui no Gigante. Um abraço, meu Rodrigo. Rodrigo da Nike, essa primeira dama. Aqui comigo, ó. Ali o Felipe Lopes, rapaz. Vidas se encontraram, obrigado. Bruno Monteiro. Contacia! Banda 007. O batidão mais forte do que nunca. Só pra agradar você. A minha gente. Aqui vai. Pirar no cu isso aí. Bora, Genese! Vem pra festa, vem, venha dançar. O crocodilo vem agora detonar. Venha pra festa, vem, venha dançar. Com a equipe GD essa detonar. E toma na batida, toma na batida, toma no batidão, toma no batidão. Fala que eu sou doido, vai. Puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, pra cima, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, vamos pra cima. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando a minha copa. Toma deitada, Brasil! Pode falar de fulano, de mano, mais ainda. Os peque, tchau. Os peque, os peque, os peque, os peque, os peque, os peque, tchau. Da inveja de vai. Tchau, tchau. Vai, vai. O Edielson Mendes, mentirosos! Bota lá e aqui, ó. Os peque, tchau. E a novinha no loquinho. Vai, doidinho, vai, doidinho, vai. Olha o doidinho, olha o doidinho. Toma caqueado, toma caqueado. Tu gosta, doidinho? Agora empina, empina, empina. Empina esse bagulho, empina, empina essa bundinha, vai. Empina, empina, empina. Vai empinando, empinando, empinando. Um, dois, três, quatro, um, três. Vira, vira, chora. Crocodilo. As que tem doida quando tô no crocodilo. Cadê o Bill, rapaz? Tá dormindo ainda, hein? No crocodilo. As que tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo. Crocodilo, crocodilo, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E do crocodilo? Tá mil grau, tá mil grau. Ela quer dar pra você, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você, ela quer dar pra você. Ela quer dar. Vai dando, vai dando. Ela quer dar pra você. Olha o pituca, olha o pituca. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Ela quer. Ela quer dar pra batido, mas ela quer o seu envolvimento. Ela quer dar pra batido, ela quer o seu você. Ela quer o seu você. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Para as mamas com o bico, eu vou levar só pra ver. Agora! Esse tatatatá, tatatá, tatatá. Segura! Vai, vai, vai, pereca, vem. Vai, vai, pereca, vai. Olha a parceria, toma, segura! Toma, toma, jata, dora, toma, é meme, é meme! Toma, toma, jata, dora, toma, toma, jata, dora, toma, toma, toma, toma, segura! Aquele velho uísque falsificado em 30 contos, sem conto, sem conto. E o quê? Ele vai novinho que deixa a mulher em casa e vai pro croco. Agora! Ele vai amigo que chora pela ex. Toma, pisar no chão. Parado no bailão. No bailão, no bailão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão. Pra cima! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, na batida. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai no caqueado, no gingado, caqueado, vai. Paradinho, pressão. A gente vai virar a batida aqui, ó. Dini Gordo já na área. Vamos lá. Apaga, acende, apaga, acende. Segura, amigo, amigo. Quem tem amigo corno aí, dá o grito. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho também. Quem tá amanhecido aí, dá o gritão. É muito rock, meu irmão. Patrese. Preparado, meu parceiro Dinho Pressão já na área. A gente vai detonando aqui, ó. Vem na moral. A gente vai girar a batida aqui na manha. Segura, segura, segura, segura, segura, segura. É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. Boladinho! É o baile mais famoso do estado do Pará. E o quê? Estado do Pará. Esse é o baile do Patese doida. Bota pai doida. Bota pai doida. Bota pai doida. E doida! DJ Patese! Comigo. Olha o Vinícius, o molequinho da favela, o Marcelo, o Feio, o Bob e a sua primeira dama. Aqui, ó. Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, boto o colchão no chão. E de taco, taco, saco, boto o colchão no chão. E de taco. Olha o funk! DJ Patrese! Pra se ligar! Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Para Vinícius! Hoje eu vou para lá no croco. É bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai! Vai chapado e vai voltar depois das. Meu parceiro Dinho Pressão, prepara, Dinho! Toma só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma só gostosa. Eu tô de rock doido, segura! Eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas do Nubê que eu vou levar. E o quê? Ela vai ser papapá. Acho que tem um pirado no cu aqui no comando. Papapá, checa dela. Vai, vai, perereca. Vem, perereca, vai, vai, perereca. Vai, checa dela. Vai, vai, perereca. Vem, perereca, vai, vai. No baile ela vai sensualizar. Fica de quatro. Joga na cara. Você vem coisando, quedando, quedando, quedando, quedando.